No começo havia o nada e o vazio. E então houve Daigo. Não, prefiro. Há milhares de anos existia no planeta Terra uma criatura conhecida como Daigo. Um filho da puta qualquer que inventaram lá. Mas tem que falar em tom e ritmo de narrador de abertura de Tokusatsu. Há milhares de anos havia um ser humano filho da puta conhecido como Daigo. E agora, milhares de anos depois. Sarvan Sentai! Daigo Ranger! Esquadrão Estelar Daigo Eu não sinto Daigo, não. Pelo amor de Deus. Eu já não aguento ele. Daigo, Daigo, Daigo Ranger, Susume Tatakae. Susume, Susume, Daigo Ranger, Konoseki o Mamoru Tame. Daigo, Daigo, Daigo, Daigo Ranger. Está na hora de começar a segunda parte do nosso último episódio de Dragon Ball Z. Só temos que lembrar que estamos fingindo que continuamos da mesma forma, do mesmo lugar que paramos, é uma conversa normal. Então, para efeitos de conversa, o Mestre Splinter teve um súbito ataque de sono e está dormindo, ok? Boa noite, Mestre Splinter. Muito obrigado. Meus amigos, vocês lembram que a gente estava falando sobre jogos, sobre os videogames, esses últimos 8 anos que aconteceu? Vocês lembram que não existia Uncharted? E aí, quando em 2010 já era tipo Uncharted 1? Na real, em 2010 já era Uncharted 2, cara. Era Uncharted 2 já? É. 2010? É, o 3 saiu em 2011, na real. Mentira! 2010. Verdade! Ele é de 1º de novembro de 2011. Eu sei porque eu tenho a edição de colecionador dele. Eu fiz o Jonas trazer da mala dele, de uma conferência que ele foi no Texas. E aí o Jonas falou, ele trouxe pra mim o Ultimate Marvel 3 e o Uncharted. E aí o Jonas perguntou, ele falou, eu trago sim, Pivoto, mas a caixa é muito grande. Eu falei, não, é um pouco maior que o disco em si. Meu irmão, a porra da caixa tem 0,5 metro de altura. Caralho. E aí, o caralho, o maluco ocupou 1/4 da mala. Caralho, Jonas, você é meu herói, cara, sério. Jonas é incrível. Cara, 2010 foi um ano que teve bastante jogos número 2, né? Cite 12 exemplos. Caraca. Vamos lá. Eu não vou citar 12, mas vou citar alguns. Mass Effect 2, okay. BioShock 2, okay. Mario Galaxy 2, uhum. E aí termina o livrinho que eu tô consultando. Ah! Eu vou pegar esse, eu vou pegar esse mas livro é uma também. Piranha. Eu vou. Oh, que isso? Que misoginia. Eu vou pegar esse livro também. Peraí. Eu não sei onde está o meu, não vou pegar. Não. Não vou pegar nada, não. Não sei onde está. É um peixe, gente. Eu vou abrir meu notepad mais. Qual ano a gente tá? 2010. Não, o Pistoleiro. Como é que é o nome do jogo do Pistoleiro? Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Foi um grande jogo deste ano. E Red Dead Redemption foi lançado em 2010? Foi lançado em 2010. Muito mais precisamente no dia 18 de maio. Foi maio, achei que tinha sido abril. Eu tava lá, eu era a caixinha do jogo. Saiu o Red Dead também em 2010. Pera aí, um só. Vamos pro Red Dead primeiro, depois a gente fala do Heavy Rain. Eu não quero falar do Heavy Rain, é uma merda esse jogo. Jason! Pelo menos no Talk Stand By Me, podia tocar também no Heavy Rain. Na época, ia ser, ia combinar bastante, o jogo é uma merda. Eu, na época, gostei bastante do jogo e tal, mas à medida que o tempo foi passando, eu fui vendo como esse jogo era imbecil. E como esse cara que é o cara da Quantic Dream lá, que eu não sei o nome dele, ele é só um... É o David Gaiola. David Gaiola, David isso. David Gaiola? Como ele é David Cage. David Cage, porra. Como ele é um cineasta frustrado, nível Kojima, só que o Kojima sabe fazer eu jogo. Eu ia falar, até aí o Kojima também é. Mas o Kojima sabe fazer jogo, cara. O Kojima, o Kojima trouxe Metal Gear 5 ao mundo. Ele é meu guerreirinho. Frustrados somos todos nós, né, cara? É, o silêncio comprova aqui, é só você que é. O Red Dead Redemption... O Red Dead Redemption, ele pra mim tem um lugar especial no coração, assim. Que no Kokoro. No Kokoro, no Shinzo, no Kuer, no coração. Que foi o primeiro grande jogo dessa geração que eu joguei. Eu tinha comprado o Play 3 no comecinho do ano, né, de 2010. E aí o Heavy Rain acho que até saiu antes dele. Mas esse foi um cara que eu joguei por alguns meses. E quando saiu o Undead Nightmare, que é a expansão dele, Eu acho que foi mais pro fim do ano, pelo que eu me lembre. Eu ainda tava jogando Red Dead Redemption, porque tinha muita coisa pra fazer e eu fui fazendo. E tirando o modo online dele, eu fui fazendo tudo que tinha na frente por ele. Tudo que tinha nele pela frente, né? Então, acho que desse... Inclusive, você fez um review do Baixo Frente Soco de Red Dead Redemption e o review seguinte, sim, se eu não me engano, foi do Undead Nightmare. Undead Nightmare, sim. É verdade. É o episódio Thank You for Playing, que você fala de final, você fala de Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Hoje eu não falaria do final do Red Dead Redemption. Hoje eu falaria do final do Metal Gear 5. Que esse sim é o maior final de videogame de todos os tempos, tirando um detalhe de voz ali que poderia ter tornado ele o maior jogo da história, jamais seria superado. Eu comecei a jogar esse jogo sim, eu pode. É maravilhoso. Então, cara, eu comecei a jogar quase. Eu só digo uma coisa pra você. Eu vou dizer pra você que não jogou ainda Nislimigo e todo mundo que... Você que jogou ainda. E todo mundo que se ilustrar na imagem. Todos vocês que forem ninjas inimigos nesse momento, o final de Metal Gear 5, final de Metal Gear 5, se você tiver o insight que eu tive na hora e que depois os outros colegas aqui também tiveram ou souberam por mim, enfim, foda-se. Se você pensar na mesma coisa que eu, você vai ter vontade de levantar e aplaudir de pé. Porém, você vai ficar sentado no seu lugar e falar, porra, ele não fez essa parte. Ia ser KO. Meu Deus, eu... Um dia falaremos sobre isso. Mas... Falaremos sobre isso, é muito importante. 2010, cara, teve um evento, né? Não vou nem dizer que é o jogo em si, mas um evento que foi o lançamento do StarCraft 2. A gente vai lembrar, vocês, o Nislimigo, o Daigo, o Lupe, vão lembrar que na época a gente tinha os nossos dois amigos, né, o Rania e o Cangaceiro, eles tinham um canal de StarCraft 2. Caraca, que se chamava... O link tá no nosso site até hoje. Até hoje, que sim, é o Eu Gosto de StarCraft 2, que era o nome que eles... Qual nome a gente coloca, cara? Coloca o nome igual do Baixo de Soco e só muda pra StarCraft 2. E, cara, 2. E podia, e se tivesse virado uma moda, sabe esse site de anime que é tipo Peace Project, Naruto Project, não sei, sim, o que lá, sabe? Podia ter tido. Eu gosto de WoW, eu gosto de StarCraft 2, eu gosto de Red Dead Redemption, eu gosto de... Caralho, que irado. Eu gosto de Sueca. Olha, isso no Discord, dá tempo. Dá tempo, é verdade, é verdade. Na verdade, com o fim do Eu Gosto de Jogos, isso pode ser o legado dele pra vida. Ter um Eu Gosto, sim, de qualquer coisa depois. Eu gosto de Zombies Royale.io. E o lançamento do StarCraft 2, ele meio que foi... essa grande retomada que a Blizzard teve de pegar suas franquias, né, e dar novas iterações pra elas, o StarCraft 1 é de 98, né? Então foram 12 anos de espera, e eu acho que nem saíram todas as expansões, né, até hoje, eu acho que tem expansão faltando ainda, mas eu posso estar errado porque eu não acompanhei, eu nunca joguei. E eu lembro que na época foi um evento bizarro, assim, foi um evento bem, bem grandioso. Outro também, mas esse eu só fui jogar depois, mas acho que todo mundo aqui jogou, foi o próprio Mass Effect 2, que o Lupe comentou. Esse foi, ficou pareado ali concorrendo em todas as competições de jogo de ano com o Mario Galaxy 2, com o Red Dead Redemption e com o StarCraft. Uma coisa muito divertida sobre Mass Effect é que quando eu tive contato com a série, já tava no 2. Eu não tinha jogado o primeiro, eu fui jogar o primeiro. Então, em 2010, eu joguei o primeiro e joguei o segundo. E eu senti uma diferença muito grande na jogabilidade, em tudo, porque... Você jogou em que ano? Desculpa. 2010. Foi quando eu joguei 2. Eu joguei mais ou menos por aí também, 2. É porque eu comecei pelo 2, eu conto isso num episódio do Baixo Frente Soco. Eu comecei pelo 2. Eu comecei pelo 2, joguei 1, joguei o 2 de novo e joguei o 3. Você conseguiu jogar o 1 depois de jogar o 2? Consegui. Peguei, eu joguei. Aquele jornalismo que o cara não sabe entrevistar? Pergunta assim, você foi até em casa? O cara, fui. Então tá bom. Mas aí é porque o entrevistado é o não gosta também de falar muito. Não, o entrevistado é que não gosta de falar muito. O que aconteceu foi que, por exemplo, assim, eu também não peguei o 2, eu sentei e joguei viciadamente igual um maluco. O 1, eu fui jogando, falei, beleza, cansei desse jogo, vou jogar outra coisa. Eu jogava outra coisa, eu voltava pro 1. Aí eu fui assim até que ele conseguiu me satisfazer a história inteira. Satisfazer. E aí depois disso eu voltei e joguei o 2 de novo. Foi maior satisfação. Eu fui jogar o 2 em dezembro de 2012 Eu lembro porque minha mãe tinha acabado de se mudar, foi quando eu comecei a morar sozinho, e foi quando eu comecei a ter minha alergia a gato, e eu morava com dois gatos na época. E eu fui jogar esse jogo na sequência do 1, eu tinha jogado um pouco antes no meu PC, aí no PlayStation 3, enfim, eu simulei lá o save, e eu fui jogar o 2, dezembro de 2012, porque a gente ia gravar o nosso programa sobre Mass Effect, que foi lançado em 2017. O importante é você jogar antes, né? O quanto antes é outra história. Tipo o que a gente fez com o Joe Rod, né? Fazer ele jogar a série Rockman Zero toda, né? Toda, é. É, e nunca gravar, né? Caraca, que sacanagem. God of War 3 também saiu, 2010, né? Outro grande jogo aí que... Os 15 minutos mais satisfatórios de toda a história dos videogames. Iniciais. Os 15 minutos iniciais. É, e o final que só acaba quando você quer acabar, né? Eu lembro muito do 3, e sempre que eu lembro do 3 eu me lembro de todos os momentos de raiva que eu passei com aquele jogo. Porque ele era... Ele tinha uma resposta de comando... Não, ele tinha uma resposta de comando nos controles terrível. Eu odiava a resposta de comandos daquele jogo. Eu dava o pulo e o quarto demorava, tipo, sei lá, algum tempo pra pular, sabe? Ou eu era muito impaciente, ou o jogo realmente tem um problema desse. Porque eu passei muita raiva, muita raiva. Eu não lembro de todo esse lag, não. O 3 foi o meu primeiro que eu zerei. E aí depois eu fui jogar o God of War 1, finalmente. Porque eu tinha largado ele no meio do PlayStation 2. O 3, cara, foi fantástico. Foi, assim, foi uma putaria do caralho você começar a jogar com aquela abertura toda, enfrentando o Netuno. Porra, genial. Como que começava o segundo mesmo? Eu não lembro. O segundo, a cidade estava sendo invadida. Seus poderes e te chutando? É, pode crer. Eu gosto mais da abertura do segundo do que do terceiro. Isso, mas a abertura do terceiro mostrava todo o poder do PS3. Não, era maneiro um tapa mesmo, na cara, sim. Aquilo. É bem maneiro. Todos os titãs lá contigo e tal. E a Gaia se fudendo lá no começo. Né? Ah. God of War 3 foi um jogo bem louco pra época, principalmente, porque era um jogo... Era quase que deveria ter sido o jogo que lançou junto com o PS3, entendeu? As pessoas começaram a fazer referência PS3, God of War, PS3, God of War. Até que hoje em dia você tem PS3, você tem God of War pra PS3, PS4, lançando remaster, vendendo a quase R$10 pra você ter jogado. Foi tipo, sei lá, foi quase o Super Mario do PS3. Pode ter sido, de fato. Mas também, que ano que ele saiu mesmo? 2010, né? Eu não sei, porque o pessoal resolveu ir por ano. Eu tinha separado aqui uns grupos de jogos que eu ia me lembrando ao longo dos anos, mas se a gente for por ano... Eu queria aproveitar, então, só pra lembrar, que desde não sei quando a gente tem esperado o lendário Final Fantasy bom de novo pra caralho. Já teve vários aí, já teve vários, só que eles não se chamam Final Fantasy. Pois é verdade. Isso. É uma justa afirmação. É uma justíssima afirmação. Não, o que deu origem ao que o PH jogou, aquele Bravely Default, foi o Force Words, né? Foi. Mas ele já era Final Fantasy. Bravely Default era pra ser o For Heroes 2, na verdade, né? For Heroes of Light, né? Force Words é Zelda. Isso, é verdade. Os quatro heróis da luz. Versão brasileira, VTI, Rio. Gota Mágica, São Paulo. Tem que ser a dublagem de Fly. Só consigo imaginar. Assim. Gota Mágica. Gota Mágica, já se foi. Gota Mágica. Que engraçado. Se você. Eu parando pra pensar, eu fui pensar, porra, o que é muito, era muito foda? Eu lembrei de Shadow of the Colossus. Falei, não, Shadow of the Colossus é PS2. Teve remake pra PS3. Ah, o que foi muito foda? Kingdom Hearts. Não, Kingdom Hearts desapareceu. No PS2 era muito foda, teve remake pra PS3. Eu pensei, caralho, o PS3 fez muito remake de jogo de PS2. Mas muito remake. Muito remake mesmo. Eu acho que dava pra jogar. Não foram tantos assim, não. É porque os jogos que chamou a atenção teve. É. Não foram tantos assim. A mesma assim, coisa não. Aconteceu com o PlayStation 4 em seguida. Vários jogos foram remasterizados pra PlayStation 4. E agora tá rolando pro Switch. E teve um jogo do PS2 que foi remasterizado. Do PS1 que foi remasterizado pro PS2. Você tá invertendo a lógica. Não tô invertendo a lógica. Tá invertendo a lógica. Parada que eu não estava acostumado. Eu te digo. Mas eu não estava acostumado assim, a recomprar os jogos que eu tinha. Cara, eu PH, era... Claro que só tinha era pirata. Outra época, PH, era não. Outra época, cara. Não era uma época da galera fazendo remake. Era a vibe era outra coisa, entendeu? Hoje em dia... Não, calma. Tem remakes dignos de jogos de PlayStation. Não sei dignos, né? Acho que eu já tô exagerando. Mas existem remakes de jogos dessa época saindo agora. Tipo, na verdade são mais remasterizações, né? Que é o Crash, Já vai sair o Spyro também. Sim. E não sei, se Resident Evil se encaixa nisso de ser um remake de jogo de PlayStation 1 pra PlayStation 2. É, porque teoricamente teve do... Assim, Metal Gear teve do PlayStation 1 pro GameCube. The Twin Snakes. Entendeu? Também é um exemplo que teve. Gosto muito. Só que só foi um cross-plataforma. É nem questão de remake, entendeu? Não é nem questão de remake. É mais questão de às vezes o jogo era só escalado pra HD e ponto. É, isso rolou bastante. Esse foi o caso do God of War. Ó, mas os primeiros modelos de PlayStation 2, eles tinham retrocompatibilidade. Sim, eu tive um que teve, mas rodava igual a minha cara, né? Retrocompatibilidade era uma aposta. Até porque era caro, não funcionava direito, e por isso tiraram. Uhum. Mas a verdade, bem da verdade, só. Que a Sony nunca quis investir nisso, porque não é interessante pra eles, né? Não é viável pra eles. Eles preferem muito mais relançar, a galera vai comprar e eles vão continuar lucrando. Se eles fizessem isso com retrocompatibilidade, ok, a galera acharia foda pra caralho. Mas eu não sei se teria o mesmo retorno financeiro pra eles. Pois é, porque olha só, pensando. É, os HD Collections que eu comprei, sei lá, HD foda-se. É, teve do Devil May Cry, que eram jogos de PS2 todos remasterizados. É a mesma coisa, só melhorou um pouquinho pra HD. É, teve o Final Fantasy X e o X-2. Isso foi até mais perto agora, porque lançou pra PS4 também. E eu comprei pra PS4. Eles chegaram ao absurdo de fazer você poder importar o seu save do Vita ou do PS3 pro PS4, no caso de você comprar mais de uma vez. Ah, que ótimo, é ótimo saber disso, porque eu não sei quando eu vou ter tempo de platinar de novo essa parada. O absurdo era se não tivesse essa opção, cara. O mínimo que o cara pode me fazer é deixar eu importar a porra do save. Sim. Já que eu comprei um monte de vezes, né? É. Eu comprei 300 mil vezes. Na real, eu inclusive acho que isso devia se tornar um serviço do jogo, qualquer que seja o jogo, de você importar save, cara. É, eu acho que é uma coisa assim, porque, por exemplo, eu joguei aquele Legends of the Heroes, que é o Cold Sky, uma coisa assim. Então, ele, por exemplo, ele tem um cross save entre o PS3 e o Vita. E aí eu falei, the Sky, né? O Cold Steel. Trails of Cold Steel. Que aí o que, que eu fazia? Ele tinha um crossover de save. Então eu jogava no PS3 do Pivoto. Quando eu ia trabalhar, eu passava o save pro meu Vita. Eu ia jogando até o trabalho, eu voltava jogando. Quando eu chegava em casa, devolvia o save pro PS3 do Pivoto e jogava de novo. E eu fiquei fazendo isso, cara, até zerar os dois jogos. É, essa questão de saves com a tecnologia de nuvem que a gente tem hoje, eu realmente não sei porque que isso ainda não foi. Tudo se resume a dinheiro, provavelmente lobby. É isso também, mas. Claro. Lobby? Não, mas não sei. Mas porque às vezes também os jogos são programas diferentes, são softwares diferentes, eles não pensam. No desenvolvimento eles não estão pensando nessa funcionalidade. Mas isso é muito fácil de resolver. Não, isso não tem mais desculpa. Na era do web service, isso é papinho. Sim. Oh, o meu tá em Java. O meu tá em Java, o seu está em .NET. Foda-se. Bota. Códigozinhos resolvem. É, não, isso não é mais desculpa. Eu acho que é o seguinte. Se você dialoga que passar o save do Play 4 pro Xbox One é uma parada nada a ver, porque enfim, são plataformas que competem entre si, são predatórias entre si, beleza, isso é um argumento bem válido. Ok, até aí tudo bem. Mas um salvamento cruzado entre, por exemplo, PS4 ou Xbox One e celular, tem muito jogo que sai pra celular também. Tem, sei lá, o Brothers tem pra celular, aquele de simulador de Power Rangers brasileiro. Chroma Squad tem pra celular. Tem uma porrada desses jogos que tem pra celular. E o fato de eu ter esse jogo no celular não faz com que ele esteja competindo com a versão do console de mesa. Porque são experiências diferentes. E pode ser que eu queira fazer, sei lá, side quests do Inside ou do Limbo no celular, suponho que tivesse isso. E que eu quero fazer as missões principais no videogame. Ou então que tenha alguns pequenos modos arcade de fazer gerência, pra tu jogar cagando, dando aquela cagada remunerada no banheiro da empresa, da firma. Flash empresa cagos. Não. Da firma. Ah, aí não é flash, né? Aí é o meia hora não, cago. Não é flash, não. É diversão. É diversãozinho. É. E que você quer fazer as partes principais jogando na televisão. Isso, as coisas não estão competindo entre si, nesse caso. E havendo web service, é claro que eu tô super simplificando a coisa, porque software web é muito mais simples do que videogame. Mas assim, dá pra fazer. É porque nunca foi prioridade pra ninguém, é como o PH falou. Sim. Só nunca foi prioridade pra ninguém. Assim como o chamado crossplay, né, o jogo cruzado, que, por exemplo, o Street Fighter V tem, entre PC e PlayStation 4, dá pra fazer entre Play 4 e Xbox One. É que, segundo a Microsoft, a Sony faz lobby pra nunca acontecer. E segundo alguns desenvolvedores, é mais complicado, um pouco mais complicado, porque PC é uma plataforma totalmente aberta, e aí você adequa a outra plataforma pra PC ou vice-versa. Mas entre PS4 e Sony, aí tem mais complicações e tal. Vai ver, simplesmente nunca foi prioridade pra ninguém, né? Não é fator decisivo pra vender jogo. Só isso. Mas, falando dos remasters, God of War eu não tinha jogado no PlayStation 2. Eu fui jogar no remaster do PS3, daqueles iniciais. Teve GTA Remaster também. Acho que todos os grandes jogos. Teve Kingdom Hearts Remaster, teve Metal Gear Solid Remaster. Grandes jogos do PS2 foram todos relançados no PS3. E vendido, tipo, só com um upscaling e uns gráficos melhorados. E eu comprei alguns. Mas é muito do que o Ilapso falou. Porra, tu comprou pirata antes. Mas essa não é a condição natural que a gente tá falando, tipo, no mundo, né? No mercado você lança pra pessoas que já compraram o jogo. E foi uma estratégia nova, uma estratégia. Nego não tinha remaster do PS1 no PS2, como eu tava falando. Foi muito também por causa da mudança. Isso foi uma mudança grande, que era do SD pra HD. 4K e essas novas tecnologias não estão sendo tão disruptivas quanto foi a mudança do SD para HD. O cabo mudou. Primeiro que isso já é um soco na tua cara, né? Não, você não pode usar esse cabo que você tinha. Ah, mas eu não tenho HDMI. Foda-se. Come esse Dá cabo. Dá teus pulos. Comprar televisão nova, porra toda. Eu lembro que quando eu fui comprar o PlayStation 3, eu comprei depois que eu tive uma televisão nova. Porque eu jogava o meu Wii na minha televisão de tubo. E tranquilão. Tela plana, pá, patrãozão. Aliás, se alguém tiver uma TV de tubo aí, querendo se desfazer, eu tô aceitando. Pô, se quiser pegar uma lá em Resende. Pô, tu não quer trazer uma de Resende não, quando tu falar de novo? Cara, 14zinha? Porra, 14zinha? Não, acho que é 20. É que é a minha antiga. É a minha antiga. Sei aqui do Rio, que foi. Que eu jogava PS3 nela. Certo. Era uma bosta, cara. Era uma bosta. Pariu, caraca. Não, pera, eu também joguei. Eu quando comprei. Cara, eu comprei a minha primeira TV de LED. Que era de LED? Já era de LED. Eu comprei a minha primeira TV de LED por causa do Play 3. Foi em setembro de 2010. Foi quando uma amiga nossa, o Nijimigo vai saber quem é, uma amiga nossa estava indo morar no Japão, e aí fez uma despedida no Outback, num shopping no bairro de Botafogo, campeão, e eu aproveitei e fui numa loja que tem dentro do shopping, que é uma loja rápida. Aí eu fui na loja rápida e falei pro cara, quanto é que é essa televisão? E aí ele falou, esse aqui é o último modelo, TV de LED, e ele está custando, pasmem, R$2.800. Era uma TV LED 32 polegadas. Preço ridículo de alto. Aí eu falei, bom, é o que tem pra hoje, né? Aí eu comprei, cara, a televisão. Foi R$2.800. Eu nunca mais paguei R$2.800 numa televisão na minha vida. E eu já comprei umas duas ou três desde lá, então. Mas essa televisão tá viva até hoje. É a televisão do quarto da minha irmã. E ela tá lá funcionando. Só o som que deu uma pifadinha, mas o namorado dela consertou. E foi com ela que eu joguei PlayStation 3, cara. Senão eu ia ter ficado jogando Street Fighter 4. Não dá nem pra ler a porra do menu direito na TV é de muito 20 bizarro, polegadas. Porque você muito consegue ruim. Ligar o cabo RCA que você tinha do seu PlayStation 2 no PlayStation 3. Mas ficava uma bosta. Fica uma bosta. YouTube. Uma bosta. Ficava letterbox, tá ligado? Na televisão. Era ruim mesmo. Eu passei com Xbox também. Eu passei com PlayStation 3 mesmo. Comprei ele e não tinha TV LED ainda na época. Fui comprar depois. Eu joguei Bayonetta com os textos tudo letterbox. Muito ruim, mano. Puta que pariu. Comecei a jogar fora de crer. 4 assim, cara. O que me leva a crer que eu acho que eu só fui ter uma televisão HD em 2010 também, né? Não, ainda demorei pra. Acho que foi só em 2013. Foi então aí que você teve um PS3 ou alguma coisa daquela geração, né? Não, eu tive Xbox só. Mas é curioso esse negócio de lançar o mesmo jogo de novo. E aí estão fazendo até agora. Engraçado que pro PS4 lança coisa do PS2 ainda, Remastered. Eu acho válido. Outro que... Tem essa questão também de que sempre dá lucro, as pessoas compram, então vamos fazer de novo. Mas também a gente tá numa época hoje em que as pessoas estão... respirando nostalgia, tipo, muito assim, muito mais do que já foi. Cara, anos 80 tá aí, sei lá, tá no DNA das coisas agora. Porque nostalgia is money. Você vende as coisas hoje com uma característica anos 80, sabe? Já lá, como se fosse um gênero. Anos 80 foi só 20 anos atrás. Pense nisso, porque a sua cabeça, a minha e a de todo mundo acha que foi só 20 anos. Não, na verdade foi 30. Foi 30, mas a sensação de que foi 20 anos atrás. Não, pera, foi mais. Calma aí. Não, ó, a aritmética aqui não. Pera aí, pô, pelo amor de Deus. Cara, eu acho que não é. Aritmética do coração. Não é necessariamente por questão de nostalgia, não. O cara nostálgico vai comprar e tal, pá. Mas você tem uma parcela razoável simplesmente de público que não consumiu. E que o cara talvez não vá consumir o Shadow of the Colossus de PlayStation 2, porque ele vai abrir e falar, porra, o gráfico é feio. E aí tem, sei lá, o Trico pra jogar, que é uma merda também o gráfico. E aí tem, sei lá, o Final Fantasy XV pra jogar, e ele vai jogar Final Fantasy XV. Ou, sei lá, joga o jogo do Attack on Titan, que deveria ser um Shadow of the Colossus melhorado, mas eu não sei como é que é. Mas é só ruim. É, pois é. Infelizmente. É a pior coisa que o Omega Force já fez. E aí você relança esse jogo, porque ele muitas vezes tem um custo de produção menor, nem que seja de você pular a etapa de design, porque o jogo já está projetado, você vai direto para a etapa de construção do jogo. Se você tiver que refazer o jogo todo, né, tiver que programar ele do zero, Crash, por exemplo, duvido muito que o cara tenha salvo alguma coisa do código do Crash Bandicoot. Ele teve que rever ali o design e programar aquela porra toda de novo. Código de PlayStation 1, pô. O Final Fantasy VII, quando foi feito para PC, já não tinham como portar o código de Play 1, tiveram que fazer engenharia reversa ali e tal. Então ele pelo menos pula alguma etapa, então você tem algum custo de produção um pouco menor, você consegue vender e faz algum fuzuê de indústria, que afinal você está refazendo um jogo que... Sim. Fez algum barulho na sua época, e aí você pega ali um públicozinho que não jogou na época e tá resolvido. Sabe uma coisa que eu tava pensando outro dia? Uma coisa que eu tava pensando outro dia é que muitas pessoas não têm como jogar aquele jogo de novo. Muitas pessoas não têm mais o videogame daquela época. É isso. Não tem mais um PS2 funcionando. Ou mesmo um PS3 funcionando, as pessoas não têm mais. Público pra comprar essa parada sempre vai ter por um motivo ou outro. É porque a gente que, sei lá, consumiu a parada, a gente tem essa bobagem de, a gente já jogou, não precisamos mais, sabe? Só a gente acha que, sei lá, as outras pessoas não precisam jogar também só porque nós jogamos. Ou você parte pro princípio mais estúpido, que é falar, por que estão lançando esse jogo que eu já joguei essa porcaria, que é o ego inflado, né? Foda-se, na real, né? Não, não compra, né? Você não é obrigado a comprar. Sim. Exato. O lance é a pessoa que encara um remake ou uma remasterização como um insulto. Eu gosto muito que... Eu ia mudar completamente de assunto. Pode? Eu gosto muito. Pode. Você queria conversar sobre isso? Muda de assunto, cara. Eu queria falar de quê? Até que é tudo livre. Então, beleza. Teve uma coisa também nessa época que foi a ascensão dos jogos de luta de novo, né? Porque acho que em 2009 foi o lançamento do Street Fighter 4, não foi? Pra arcade foi antes, foi em 2008 ou 2007. Mas acho que pra consoles foi 2008 ou 2009. E aí em 2010 acho já saiu o Super. Em 2009, em 2010 já tava também começando a fazer um sucessinho. Quando é que veio o Marvel vs. Capcom? 2010. Aí sim. Acho que foi abril, inclusive, que foi quando o Comandante Cobra foi lá caçar pra nós. 2010? Não. Então foi abril de 2011, né? Eu já tava porque... com o Xbox. Glorioso. Não, porque no... pode ter sido 2011. Porque o Batman de Soco foi lançado no meio do ano. Tem razão, com certeza. Porque a San Diego que eu fui, a Comic Con que eu fui, eles iam lançar o Ultimate ainda, e eu, em julho, né? E eu fui pra Comic Con em 2011. Então é isso, sim. Então, 2011. Não, mas o tópico muito... Informação interessante aí, trazida pelo nosso amigo Ninja Inimigo. Porque o que acontece, em termos de jogo de luta, né? Primeiro você tem uma queda do fenômeno de arcade no Ocidente. No mundo. No mundo não, porque no Japão sempre teve muito. Agora que estão começando a parar de lançar os jogos de luta pra arcade, mas... Tekken ainda saiu, Guilty Gear ainda saiu. Só o Dragon Ball e o Street Fighter que já pularam, né? O arcade. Até o Under Night Dragon Birth. Ball vai ter, cara. Parece que Dragon Ball vai ter. Dragon Ball parece que vai ter, mas já saiu pra console, entendeu? Saiu primeiro pra console. que você ia falar do Nib aí? O Wonder Knight também teve arcade. Tem pra arcade, é. Ah, mas os jogos da Axis e da Arc System saem quase todos, cara. Se não todos. Dragon Ball tem pra arcade? Não. Mas é da Bandai, é da Namco, entendeu? Aí é outra distribuidora. Que lançou o Tekken pra fliperama, o Dragon Ball ela pulou, enfim. Bom, enfim, mas o conceito de jogo de luta, quando a SNK morreu em 2000 e bolinha, morreu barra ficou meio ali Playmore, e, enfim, equivalente a ter morrido, e a Capcom meio que com o Marvel vs Capcom 2 e depois com o Capcom vs SNK 2 meio que deu uma paradinha ali em jogo de luta, eu acho que chegou a lançar aquele Fighting Evolution, na verdade, bom, o jogo foi lançado e eu acho que foi depois já do Marvel 2 e do Capcom SNK 2. Foi, ele veio depois. Ele é de 2004. Aquele fracasso. Ele é um jogo bem fraco, assim. Na mesma época, mais ou menos, saiu aquele Neo Geo Battle Coliseum, que também é muito fraco. E os dois jogos têm um conceito bem parecido, né? Que é ser um mistureba daquela empresa, ou da Capcom, ou da SNK. Que a diferença é que a Capcom fez um Mugen horroroso e a SNK, pelo menos, redesenhou os caras. Mas é um Mugen horroroso ainda assim, né? De certo modo. E aí, o grande circuito de jogo de luta, ele meio que fica meio morto mesmo, né? Até o Street Fighter 4 sair. Defuntou. E aí, se você pegar o intervalo entre jogos da série Street Fighter, você tem 99 a 2008. Você tem 9 anos aí de intervalo entre o 3S e o 4, Baunilha. Então, realmente é bastante coisa, né, cara? Uma década sem Street Fighter. Quando a gente fala assim, Street Fighter também é sem grande peso em jogos de luta. Né? Ah, é. Sem qualquer coisa. Só Tekken continuou. Só Tekken continuou. Eu acho que algum Mortal Kombat saiu nesse meio do caminho, mas ninguém se não, importa. Não, acho né? que o Armageddon já tinha saído antes. É. Complicado, né? Guilty chegou a ter o Double X, mas enfim, tinha ainda... Não, versões do X. Pouca versões expressão, variadas. Pouca expressão no ocidente. Incluindo aquele Itka ridículo com o Inter Destroyer e você pode mudar de lado na tela. Você pode ficar de costas pro inimigo. É, bem ruim, bem fraco. Horroroso. Uma coisa bem legal é que jogo de luta nunca foi muito conhecido pela história, né? Mas nessa época também foi lançado Mortal Kombat, foi o quê? 2011? O 9, né? Aquele reboot? O 9, né? Aí eu vi o primeiro jogo de luta com uma história bem contada ao longo do jogo. Achei muito foda. Mas muito foda. Agora é aquele que resume um, dois e três. Calma, fala um de cada vez. Primeiro fala... Esse que você tá comentando, né? Aquele que resume um e dois e três e depois ele dá meio que um retcon, um monte de coisa. Isso, exatamente. Ele começa com retcon, porque o Raiden manda o amuleto dele pro passado, pro Raiden do passado repetir os erros que causaram a Armageddon. Ah, caraca, eu tava ouvindo esse podcast hoje, cara, de Mortal Kombat. Eu gosto de jogos número 40, Combate Mortal. Que não mas teve eu, aí eu fiz a resenha do negócio e expliquei essa parada. Porra, tu fez falta no episódio. Não chamaram arrombado. Eu não lembro disso não, na real. Eu pouco me importava com você na época. Eu te odiava. Eita. Né, não. Falo verdades. Vim trazer verdades. Tu me adora, filha da puta. Eu adoro te odiar. Eu odeio te amar também. Tem essa... É tipo brasileiro você e argentino. Você me adora. Aí o filho da puta já vem com Amado... Não, eu já pensando no Amado Batista, o filho da puta vem de pitch, né? Essa é claro. A minha formação da criatura. Vai, é claro. Ver. Mortal Kombat. Veja só. Vai equalizar jogo sua cara. Jogo de luta tinha uma história escrota. Agora, os jogos de luta do DC... Continuam tendo, cara. Continuam sendo o lote da NetherRealm agora é a historinha maneira em jogo. Isso é maneiro. Vale a pena... Mas por vocês porque, dizem agora porque eles têm o bagulho cinematográfico, é isso? É, porque é story mode divertido de jogar, entendeu? Não é esse story mode do Dragon story Ball. Mode. Story mode do Dragon Ball dá vontade de enfiar minha cabeça no meu cu, pelas costas. Cara, eu tenho isso com qualquer jogo de luta, assim. Não, aquele Dragon Ball Xenoverse era uma merda o modo história, cara. O jogo todo, no caso. Uma bosta. Eu não sei porque eu aguentei jogar tanto tempo aqui. Mas olha, eu não vou jogar jogo de luta nunca pela história, enfim. Eu quero fazer um destaque sobre jogos de luta com história que... Na live do Totoro de um ano do canal dele, eu tava lá com ele, eu rodeei e tal, e tava os convidados de luxo dele ainda chegando. E aí a gente tava jogando um jogo de PSP do Dragon Ball Evolution. E tem um modo história. E eu achei muito incrível. E a gente ficou dublando ao vivo. Tem um vídeo aí no YouTube. E eu achei esse o melhor modo história que eu já vi na minha vida, que é baseado em o Goku arrumar uma confusão com dois valentões da escola. E cara, esse, pra mim, definiu o que, que é um modo história em jogo de luta, cara. O resto é patifaria. O resto é patifaria. E aí hoje, se você procurar no YouTube, 10 anos depois do Street Fighter 4, você vê, tipo, vídeos tipo Top 15 jogos de luta que serão lançados em 2018. 15. Não, e não, aí... peraí, isso tá errado. Não tem estudo. Não, tem. Cara, tem bastante. Tem. Tem bastante. Porque se você começar a contar, por exemplo, que o Wonder Knight, o latest, é desse ano, tudo bem, é uma versão, não importa. Mas você tem o Arcade Edition do Street Fighter, é 2018, é uma versão, não importa. Você tem o Phantasy Strike, que tá começando já a ganhar um corpo. Tem o Guts. Vai sair até o joguinho lá que tem os personagens Drakengard agora, não é? Drakengard? É o Swords alguma coisa? Que tem a Solange do... É, alguma coisa assim. É, Swords... Blades of não sei o que lá. Que isso aí é novo pra mim. É, que tem a tem aquele jogo Codes of Princess de 3DS, que tem a Solange, que o... Solange. Caralho. Que o desenhista é até o... é um desenhista que eu gosto, mas eu esqueci o nome. Vai ter o Blaze Blue Cross Tag. Não, não é aquela mina da Capcom, não. É ela mesma, é verdade. É a Kino, Kino Nishimura. Kino Nishimura. E tem o Phantasy Strike, já comentei. Tem o Guts, que é um brasileiro, que é baseado em desmembramento. O cara tava lá no Fighting Rio ano passado. Eu cheguei a jogar um pouco do jogo dele, é bem incrível. Já tem Alpha, eu acho. Ainda aqui no Brasil, né? Porque o Guts fez um fuzuê a mais no exterior, mas tem o Trajes Fatais. Fez um fuzuê na BGS do ano passado também. Tem o Brawl Out, que é um Smash que tem vários personagens de jogos indies recentes famosos, tipo o Guacamelee, o Drifter do Hyper Light Drifter. E que é um. Você olha pro jogo e você vê que é Smash. A movimentação é tudo ridiculamente igual, até a forma que o boneco voa pra explodir fora da tela. Gosto que o Carlos realmente tá citando 12 jogos. Tô, cara, mas é porque tem. Eu não tô de sacanagem com vocês. O Dragon Ball, né, já saiu esse ano. Tem o Fight Layer EX, que é da Arika, que é a nova versão do Fighting Layer, só que dessa vez com todos os personagens do Street Fighter EX que são deles e que eles conseguem usar. E não tem nenhum personagem do Fighting Layer, veja bem. Não, não, mas é porque aquela Blair Dame eu acho que tinha no Fighting Layer. Eu acho que ela vai estar no jogo. É só ela e o Allen, cara. É, eles vão estar. Mas os outros bonecos de Fighting Layer não tem. Não tem. Tem aquele, acho que é Omen of Blood o nome do jogo, que é com uma temática meio vampiros, não sei o quê. Não é Omen of Blood não, porque o nome do jogo é Blood Omen, né, aquele do Legacy of Kain. Mas é Omen alguma coisa. Omen of Sorrow. Omen Aranha. É Omen Aranha. Tem o Omen of Sorrow, que é a profecia da mágoa. É um negócio meio Killer Instinct, meio Mortal Kombat, segue por essa linha. Tem muito jogo de luta pra ser esse ano, cara. Então tem uns boneco Ed pra caralho, então. Tem vampiro, essas porra assim. Entra um pouco naquela onda de você ter o esporte eletrônico, né, como sendo uma coisa agora e tal, e a EVO faz muito sucesso, muita gente assiste. Tem torneio de Street Fighter que passa em televisão nos Estados Unidos, passa aqui no Brasil também, né, no esporte interativo. Tem tudo isso, isso levanta um gênero, né? E é curioso a gente pensar que, de verdade, um fator que contribui muito pra isso é o fato de que você tem uma engine como a Unreal 4, que agora é aberta, liberada, qualquer um pode pegar e usar. E é a engine que foi feita pra fazer o Dragon Ball FighterZ, o Street Fighter V, acho que o Marvel Infinite. Eu acho que, de todos os jogos de luta da atualidade, dos grandes, só um que não é na Unreal Engine 4. Todos os outros são. Eu não lembro se é o Tekken que não é, uma coisa assim. Mas Tekken deve ser Havoc ainda. Pode ser. Mas assim, isso já dá um pontapé pra cima, né, do gênero, né? Pra você poder fazer e criar mais jogos, cara, e tal. Se a gente pensar que há uns anos não tinha nem 5 jogos decentes saindo. Lembrei de mais um. Tem o jogo das heroínas da SNK, né? Que é um fanservice do caralho, que é a Leona e a Mai tudo de biquíni. É de Switch, né? É verdade. Isso. Switch. Falando nisso, anunciaram ele pra arcade e que vai ter a Sherm também. Questão de tempo, né? Todas as bonecas do King of Fighters vão existir, não tem muito jeito, não. No King 14 anunciaram a Blue Mary, logo logo ela deve pintar lá no Arena também. Com certeza, mas aquela favoritinha. Lembrei de Blue mais Mary um. Blue Mary de tênis branco, que coisa Soul Calibur, Soul Calibur 6 também sai esse ano. Soul Calibur 6, que verdade. Tem bastante jogo, cara. Eu não falei 15 de sacanagem, chupem. Era sério. O que eu tô mais curioso agora, né, que o Dragon Ball já saiu, é o Blaze Blue do Cross Tag, né, pra ver como é que vai ficar aí, porque... Sim, também. É Blaze Blue com Persona 4, com Ruby, com Wonder Knight. Olha só, que maneiro. É. Mas deve ter mais fazer... gente no meio, né? Ele vai virar o Capcom, né, daqui a pouco vai ter Capcom versus dessa galera. E esse Blaze Blue Cross Tag, ele é 2 contra 2, é jogo de duplo. Olha lá! Parece bem interessante. É tudo um ensaio. É, parece bem interessante, assim. É tudo um engodo, é tudo um ardil. É, foi um gênero que renasceu, né? Graças a Deus. E com bastante coisa em 2D, graças a Deus mais ainda. E agora que a Arc tá fazendo Guilty Gear e Dragon Ball com aquela cara, que a gente sabe como é que é, aquela cara que é a... É a cara do amor, como diria Xuxa Meneghel sobre Pelé. As pessoas estão olhando de novo aí com mais carinho pro poder do 2D ou da impressão de ser 2D das coisas e, porra, jogo de luta é isso, mano. 3D é o caralho. Fale você. Não lembro mais o que a gente tava falando, que eu ia falar, tipo, falando nisso, mas vamos supor que tem aqui alguma coisa que eu posso falar. Ah, falando nisso, um estilo de jogo, né, que foi ressuscitado, trouxeram de volta novamente, foi o estilo do Dota, né? Que na época do Dota das Lan Houses, a gente teve o League of Legends bombando, a gente teve o Dota 2 bombando, a gente teve uma porrada de outros jogos iguais a essas porras bombando, e criou-se até o gênero MOBA, né? E eu lembro, e eu fui atrás, que eu comecei a jogar LOL em maio de 2010 e parei de jogar em agosto de 2012. Mais de 2 anos jogando o mesmo jogo. Não, você ficou drogado pouco tempo, então. É. Pouco tempo, foda, né? Tá certo que eu joguei o outro muito mais tempo. Considerando as pessoas que a gente conhece, cara. É. Verdade. Mas era um estilo de jogo que trouxe muita gente pro videogame, por exemplo. Minha irmã, Raquel, um beijo pra você, Raquel. Nunca gostou de videogame, não gostou de porra nenhuma. Meteu a mão no LOL, agora joga LOL a porra toda. Comprou um PS4, falou: videogame, jogos, diversão! Então, ó, bom por um lado, bom por um lado, ruim por outro, né? Agora ela tá viciada. Drogou-se. Mas expandir os horizontes com drogas. O inimigo tem uma irmã, então, viciada em LOL, e um irmão que é speedrunner. É isso, produção. Confere. Esse é o futuro da nação. É, exatamente. Esse é. O meu irmão, ele não consegue fazer speedrunner, ele já disse. Se ele tivesse um outro irmão, ele seria aqueles garotos que assistem os jogos pelo YouTube. Ah, brother, o filho... Joga Minecraft. Aí é a Santa Trindade, entendeu? Speedrunner, tenho que tomar cuidado pro meu filho não se fazer isso. Não, o seu filho já tá terminando o Avengers, tem o Avengers com você. Porra, então pronto, cara. Sabe qual foi o último jogo que eu joguei com ele? Ainda não zerei, mas chegamos no chefão final. Uhum. Foi o do Mickey, o Magic Circus. Que dá pra jogar o Mickey e a Minnie. Não, o segundo. Caraca. Você é o segundo Great Mysteries. Porra, muito foda. Você amarrou. Só que o Attention The Magical ainda. Quest Series. Isso! Venho elucidar vocês aqui, então, para um ano também muito glorioso, um desses anos que fica marcado na sua história, que foi o ano de 2013, na nossa trajetória Baixo Frente Sôquica. Pro Baixo Frente Soco foi um ano de muitas reviravoltas e tal, é só lembrar vocês que 2014 foi o nosso primeiro grande ato. Eu tô falando com a voz embargada porque eu tô chorando nesse momento, mas em termos de lançamento de jogos, foi um ano incrível, que simplesmente teve o The Last of Us e o Grand Theft Auto 5. Puta, pode crer, um dos jogos mais rentáveis da história, segundo o analista. O grande roubo de carros. Teve Nino Cunha. Eu vi uma notícia hoje de um analista falando que GTA faturou mais do que muitos filmes de sucesso e muitas outras obras. Então, é um marco. Mais rentável. Sim. Mas ele foi, acho que, o jogo mais sinistro lançado ever. É, cara, tem gente que joga isso até hoje e ele tá, tipo, em várias listas e paradas de jogos jogados e comprados e tal. Ele até o ano passado ainda aparecia semanalmente na lista de jogos mais comprados, nas versões de Play 4 e Xbox. E o jogo é de 2013. Quando lançaram o GTA V, eu e o Nini e o Wesley, a gente tava lá em Nova York, né? O Nini até comprou a versão do Goku. É, a gente pegou uma fila pra comprar a versão do Goku, ele não merece. Mas a gente tava lá, a gente comprou a versão dele. Ele não merece. Ele não merece. Versão do Goku. Cara, eu juro que eu tô pensando que é um GTA V com uma versão que você pode jogar com o Goku, mas agora eu tô Tem esse mod. É bem maneiro. Obrigado. Você dá um soco na pessoa, você dá um soco na pessoa, ela explode. É maneiro esse mod. Tem pra PC. É maneiro. Toca até. Toca a musiquinha. Toca. Imagina você sendo um Goku da Ruth. Mas olha só, até aí, mod de Goku. Tem um mod do Zelda novo, quando você emula pra Wii U no PC. Tem um mod que é o Goku com a espada de Minecraft. Aquele trenzinho da Discovery Kids. Que beleza, cara, né? A galera é muito criativa, mano. Ou do Nickelodeon, sei lá. Mas é aquele trenzinho do desenho animado. É muito incrível, a internet é por isso que eu pago. E aí, esses dois jogos, né, chegaram. O The Last of Us a gente chegou a gravar um programa sobre, né? A gente jogou assim que saiu. Eu zerei o jogo antes dele sair, no caso. Que eu tava com um PlayStation piratão. E aí eu consegui baixar a versão europeia dele. E eu joguei. E aí, quando eu zerei o jogo, era tipo a segunda-feira. E aí o jogo ia sair no dia seguinte. Eu falei: caralho, brother, o mundo tem que jogar esse jogo lá. Eu fiquei 3 madrugadas em seguida, eu joguei em 3 dias o jogo. Nessa época, cara, em 2013, o canal de Twitch do BFS era bem grande, cara, em termos de Brasil, assim. Dava 100 pessoas online. Mas 2013 foi o auge do Batman. Talvez, Também, ó, se você for fazer uma correlação, era a época que a PSN tava dando os melhores jogos de PS3. Hoje não dá bosta nenhuma mais. Mas acho que não. PS3 morreu. Você tirou isso do cu essa informação aí, acho que não tem nada a ver com isso. Não, mas. É claro que eu tirei do cu. Data cu. Mas a gente tá falando pelo seguinte, segunda, quarta e quinta, tinha o streamingzinho religioso, cara. Eu, Lupe e Ninja Inimigo, eu não lembro a ordem. No primeiro semestre. Eu fiz um pouco mais no segundo também. Você chegou a fazer o Xenogears no segundo também, que fez não, menos. Não, mas acho que no segundo semestre eu já tava mais afastado. Já tava afastado, eu sei. Mas Xenogears mas você nem streaming, tá longe também. Mas o streaming você chegou a fazer ainda, eu lembro. Porque eu fazia numa época em que eu estava recém-operado. Aquela operação. Mas aí, o que eu tenho a ver com essa operação? Tanana. Você estava lá. Avenida Brasil. Você era a parte de mim que foi tirada. O. Caralho, te chamou de prepúcio. Eu não falei isso não. Mas é isso o. Aí, inimigo acabou de ganhar mais um apelido. Agora ele é prepúcio. Inimigo. Mas é pelo seguinte. Eu não sei o que ele tá rindo, cara. Tenta te dar um stranglehold. Eu não sei o que ele tá rindo. Meu Deus. Pare com isso. Pare. O lance pegue é o seguinte. Pegue um pombo. Cara. A gente tinha um canal de Twitch bem ativo, assim, na época. É uma pena que depois não deu mais pra fazer, assim, e tal. E tava assim, sem cabeças, cara. A gente lá jogando. Tem um vídeo que tá guardado até hoje, que é eu jogando FIFA com o Goku. Botafogo 3, Flamengo 0. No FIFA FIFA 13. Eu lá, magrelão, jogando. Com a minha cabeça do Barcelona, parece uma manta. Agora mal cabe em mim. Quando você arranca o pedaço da sua pele, às vezes você ganha gordura. Nessa época, eu tava jogando o Xenogears. E aí eu ganhei a fita do Superman 64. Que a gente só foi fazer stream dessa porra aqui em 2015? 16. Foi 2016? Não, foi não, porque eu morava sozinho. Foi 2015. Porque eu ainda morava sozinho. Você fez na sua casa, né? Foi. Foi aquela kitnetzinho lá do poder. Quem conheceu. O poderoso sofá. Quem não conheceu. O sofá dá pra conhecer ainda, sei lá no loop. Mas a casa em si, quem não conheceu, não conheceu. Tá. Aliás, até há pouco tempo na casa do Lupe, você podia ter quase a casa do Pivot Experience, porque tinha o sofá, a televisão e o Play 3, assim. Dá pra fazer quase o. E a televisão, né? É a televisão, então. É o televisão, Play 3. E o 3DS também. Dá pra fazer o Casa do Pivot Solteiro Experience. Quase aquele móvel tinha que ter ido pra tua casa também. Enfim, 2013 foi um desses anos assim que meio que entrou no radar, né? O próprio remake do Tomb Raider também é de 2013. Ah, é. né, o primeiro Tomb Raider da... Primeiro não, né? Mas o primeiro dessa versão nova de Lara Croft e tal. E vários outros jogos... É, o reboot, né? Foi o início do reboot. É, o reboot, com né? Com toques de realidade. É, várias franquias ganharam iterações também. O BioShock teve o Infinite, que é, enfim, criticadíssimo, né? Em diversos momentos e tal. O Infinite é muito bom, assim. É, sei lá. Enfim... É. Mas ele é chorado. Mas ele é chorado. Ele é o quê? Ele é chorado. Chorado. Ele é chorado. Fala umas bobeiras dele. Chorado. Tem... Teve, acho que eu entendi. Teve o Ascension do God of War. Teve o Resident Evil 6. Ascension é o God of War desnecessário. Eu joguei. Não, eu acho bem necessário porque é o primeiro dublado em português. Ele explica um dos irmãos do Kratos, é isso? Eu não lembro do jogo nem um pouco. Tem um que é sobre o irmão dele. Nesse sentido. É. Não deve ser nenhum dos de PSP. Os PSP é o Kratos matando outras etnias. Ele mata o Thanatos e mata um outro cara lá no primeiro jogo. No segundo jogo era uma mulher que ele matava. Radamantes de Wyvern. Não, isso é outra coisa, né? Não, o primeiro, acho que é o Chains of Olympus. É, o Chains of Olympus. Depois ele mata Persas. Ele mata Persas. Ghost of Sparta, pra explicar porque que é o apelido dele é Fantasma de Sparta. Isso. Ah, mas aí a gente já sabe desde o primeiro jogo, né? Mas ok. Ah, é. E o... ah, tipo, você sabia, agora você está vendo. Você está vivendo esse momento, você está apertando botões. Tem o Ascension, é isso. É. E sai nesse ano também um dos jogos que eu acho que é o jogo mais. Um dos jogos mais incríveis de portátil, que é o Link Between Worlds, que é todo um resgate de Link to the Past e tal. É um jogo bem incrível, assim. E também foi o ano onde teve o anúncio, né, do Play 4 e do Xbox One, né? Então, foi aquele ano onde a E3 foi TV, your TV. Teve um que foi só esportes. Não, e é legal porque teve toda aquela controvérsia, né? Essa foi a geração que a gente conseguiu acompanhar nascer toda via streaming já, com banda larga e tal, né? Tudo foi muito ao vivo. E foi tipo a Guerra do Golfo na época, né? A primeira guerra televisionada. Caraca. E teve todo aquele drama da Microsoft, porque tudo ia ter DRM, né? Você ia poder emprestar jogo e tralaléu, e todo aquele drama em cima disso. E eu acho que ali a Sony já começou a capitalizar em algumas coisas, e ali a Sony já começou a colocar as garras dela pra fora e começar a dominar o mercado ali, já na época dos anúncios e tal. É, eu acho que isso foi um movimento bem importante, assim, no sentido de a Sony ter o market share que ela tem hoje, né, mais da metade do mercado. Começou ali naquelas E3 de 2013 mesmo, nos anúncios desses videogames, bem bacana. E aí os videogames, né, os dois aparelhos foram lançados em novembro de 2013, mesmo mês, uma semana de diferença de um pro outro. Acho que o PlayStation foi no dia 14 e o Xbox foi um pouquinho depois, uma coisa assim. Deixa eu fazer uma matemática aqui, eu comprei o PlayStation 3 em 2010. Isso foi quanto tempo depois do lançamento dele? 4 anos depois, o PlayStation 3 é de 2006. O Xbox 360 é de 2005. Eu comprei o PS4 em 2016. Quanto tempo foi depois do lançamento? Aí você sabe fazer a conta. É, não, o PlayStation 4 foi... O PlayStation 4 foi 2013. 3 anos depois. Quase a mesma coisa. Diferença técnica. Eu comprei 4 anos depois. É. Eu comprei 5 meses depois. Essa... Mas você sempre compra as paradas que lançam. Não. Agora eu compro as paradas que lançam. É, mas isso é agora. É essa geração. Eu comecei isso agora. É a sua conquista. É, isso sou eu. Já falei pra vocês. Isso sou eu dando um tapa na cara da sociedade. De toda a demanda reprimida que eu tive na minha infância. De eu ganhar um videogame e a mãe pegar um anterior e passar pra alguém. Então, você só precisa de um. Aí agora eu quero ter todos. E eu vou muito longe nisso, porque eu sou psicologicamente afetado. Mas eu tava tentando correlacionar, porque eu demorei pra comprar o PS3, porque eu achava que não valia a pena, não tinha muito jogo interessante. E o PS4 foi mais ou menos a mesma coisa. E o tempo que passou até chamar minha atenção foi parecido, foi tipo entre 3, 4 anos. Será que esse é o tempo pra uma geração engrenar? Não! Próximo tópico. Mas talvez seja. Isso, e pra isso tem que... Pra isso tem que dar uma analisada em quanto tempo você levou pra, por exemplo, no PlayStation 2 ter um jogo muito quebrador de pau, sabe? Porque, por exemplo, você pode levar em consideração, o Play 2 foi uma geração que eu acompanhei pouco, porque eu não tive na época certa, foi a época que eu tava mais vendo coisa em PC, eu jogava muito mais era emulador de Super Nintendo e Mega Drive e tal. Mas o videogame lançado em final de 2000, aí tem que ver, por exemplo, de quando é o Okami da vida, um Beautiful Joy, um Devil May Cry, o God of War, que são os caras que começam a... O PS2 pipocar. Eu comprei em 2004. No PS2. No Play 1, por exemplo, a gente pode pensar 97 como sendo o ano de Final Fantasy VII, que foi um jogo que vendeu o PlayStation 1 pra muita gente, né? E se a gente começar a tentar pensar jogos de 96, fala um jogo de 96 do PlayStation 1, já não vem muito na cabeça. Você fala 97, tem os dois Final Fantasy, o 7 e o Tactics, Crash de 97, aí 98 tem Suikoden, Parasite Eve, tem Metal Gear 1, Solid, né? Tem um monte de coisa. Então, ali 97, 98. Resident Evil 2. Resident 2. Ah, o Resident 1 é de 96. Beleza. Uhum. Resident 1 é de 96. E mas, ele foi um grande sucesso, mas eu não sei se ele foi bem System Seller, né? É, acho que não. E aí, o PlayStation... O PlayStation... A galera achava complicado de jogar. O PlayStation é do Natal de 94. Então, levou ali dois aninhos pra você ter alguma coisa, entendeu? E aí, pra você chegar no PlayStation 3 da vida, que saiu no Xbox 360... O Xbox um pouco antes, né? Porque o Halo e o Gears of War ali acompanhavam. Mas para um PlayStation 3, por exemplo, você teve uma carência aí. Uncharted não é ainda esse ou um grande jogo, o Uncharted 1. O Uncharted 2 talvez já seja. Então você pode estabelecer em 2009, talvez. Então são 3 anos. E aí para você pegar a geração seguinte, Xbox One e PlayStation 4... acho que em 2015 você já tem Metal Gear 5 e em 2015 você tem pro PlayStation 4 Bloodborne e pra Xbox não teve nenhum grande exclusivo em 2015, eu acho. Teve Far Cry pra todos os dois em 2014, mas não é também o oh meu Deus, é o Far Cry, agora foi eu vou comprar. Foi o Far Cry 3? Não, não, mas 4. Quatro fez um sucesso. Mas o Strondo foi mais com 3 e agora com 5. Mas não é o cara que vai te fazer comprar o videogame. Não é o Far Cry. Um console. Tá, entendi. Okay. Jogo de FPS. Não é isso que vai te fazer comprar. Sim, sim. Pro caso do PlayStation, o Bloodborne talvez cumpra esse papel. E ele saiu um ano PlayStation e. PlayStation 4? Um ano e 3-4 meses depois. Bloodborne é de março de 2015. Bloodborne talvez tenha sido a bala inicial, assim. É. Mas eu acho que. Eu não sei. É que teve muito relançamento também pro início do PlayStation 4. É. Acho que isso ajudou também a consolidar ele no mercado. É, de verdade, só quem saiu com um lançamento já pesado de cara no primeiro dia foi o Switch. Foi. Porque você comprou o videogame e, assim... Já tinha Zelda. Não só não era um lançamento pesado, como era o único. O que, que tem pra comprar aí desse videogame? Tem esse Zelda aqui. Toma. Ah, beleza, valeu. Show. É o que tem. É, eu acho que tem tanta cópia de Mario, Zelda... Mario foi em outubro só. Saiu no final do ano passado. Mario foi só em outubro. Foi o Super Mario Bros. New Super Mario Bros, né? Não tem New Super Mario Bros pra Switch. Só tem o Mario Odyssey. Não, peraí, você já tá falando do Switch. Tô falando do Switch. Não, você cara, tá que louco, eu não sei querida. Porque eu tava com o Wii na cabeça, cara. Wii U, no caso, né? Você já está morto. É porque... Não, e se você for pensar em termos de ciclo de vida, né? O Switch é o que tá com um ciclo de vida mais acelerado, porque com um ano de console, acabou de fazer um ano, você bem ou mal, você tem um Mario e um Zelda, né? Que são ápices, dado que é um console da Nintendo, são ápices de ciclo de vida do produto já. Considerando os exclusivos, sim, né? Porque ele tá correndo atrás pra lançar um monte de coisa também. Conta muito a favor, é claro, da Nintendo nesse caso, que, enfim, o Mario Odyssey podia perfeitamente ter sido pra Wii U, né? Só porque eles abandonaram o Wii U e foram fazer outro videogame, mas de verdade... Igual o Zelda, né? O Zelda saiu pra Wii U. É que, enfim, não tá muito polido no Wii U, mas saiu. E aí, de verdade, o ciclo de vida do Switch acaba que ele tá bem acelerado em relação aos outros. Mas é por esse detalhe aí de posicionamento de mercado e tal. Tem muita gente que considera o Switch, fala assim, ah, o Switch tá para a linhagem da Nintendo, ou seja, pro Wii U, né? Pro anterior, assim como um PlayStation 4 Pro e o Xbox One X estão pras versões originais desses consoles. Né? Assim, não dá pra dizer que tá totalmente errado, mas a comparação é um pouco injusta, porque o Wii U você coloca Blu-ray Play lá dentro, né? O Switch já volta pra mídia de cartucho. Que é a mídia certa, né? Na verdade, os cartuchos têm que todos voltar aí. Eu vi, tem uns rumores aí que estão saindo que a Nintendo talvez lance uma versão nova do Switch, né? Que eles estão querendo, enfim, encontrar uns arquivos lá em uma das atualizações do console que dá indícios de que a Nintendo pode lançar um Switch novo, tipo PlayStation 4 Pro e tal. Ei, acho babaca. Não, assim, é que eles querem aprimorar também a questão dos cartuchos, né? Lançar uns cartuchos também que tenham não só capacidade melhor, mas tenham, sei lá, tenham um aprimoramento lá e bá, que só um console com mais poder aguentaria também. Tá, então enfim, cê... umas especificidades técnicas. Você basicamente bem coisa de... tá me falando que a Nintendo vai voltar com um Rumble Pack ou com um cartucho de expansão. Cara, pode o que ser. Eu acho incrível. Eu acho que isso aí tudo se tem que voltar. Viu, mas foi que a gente herói, viu, né? Cara, seria maravilhoso se você pudesse comprar expansões pros seus videogames e fazer eles durarem mais, acompanhar melhor os gráficos, etc. É, mas é porque você tem a questão do impacto do lançamento novo e tal, enfim. Isso é... Já é sei lá, a 18ª vez que a gente discute isso. Eu acho uma discussão... Sim, não, eu acho vai e vale. O que eu digo é, você não precisa o lançamento, por exemplo, tem jogo que lança pro PS4, que é de um jeito, e no PS4 Pro é bem mais bonito. Uhum. Ao invés de ser no PS4 Pro, podia ser alguma coisa que você instalasse no seu PS4 e ele passasse a rodar os jogos mais bonitos. Uhum. Entendeu? Pra quem quer. Bonito. Sim, sim, sim. Mas, né, esse cara quer vender e lucrar, né? Isso aí não é... Era que é vender o console novo full price, assim. E vai ter quem compre, então. E é estranho, porque eles não lucram console novo. Tipo, lucra, mas não é aonde eles estão querendo acertar com o negócio, entendeu? Cara, não sei. É que uma coisa leva a outra, né? Por exemplo, vai ter toda uma galera que vai querer trocar e aí vai fazer os reviews, os grandes influenciadores de conteúdo aí tem um grande papel nisso, porque né, eles vão acabar trocando o console pra provar o poder do bagulho e aí vai influenciar a galera a comprar e a roda gira. Antes de eu comprar o Ni no Kuni 2, eu tava olhando sobre, vendo review e etc sobre ele. E é uma das coisas que o cara fala é: ah, se você tiver um PlayStation 4 Pro, a imagem fica muito melhor, o ideal é jogar o jogo no PlayStation 4 Pro, que não sei o quê. Esse pessoal, eles fazem propaganda pra você acabar trocando, mesmo que você não queira, muitas pessoas bem ou mal influenciáveis vão acabar trocando porque querem uma imagem melhor no PlayStation 4. Tem a questão também do poder técnico também na parada, né? Porque não é só o gráfico também. Falando do Monster Hunter também, que roda melhor no PlayStation 4, tem Pro, que tem mais processamento, então, etc. E aí a galera do Monster Hunter que vai jogar um momento que ele vai falar: pô, eu preciso que isso fique melhor, mais rápido. Eu só queria dizer que Monster Hunter continua ruim no PlayStation 4 Pro. Não mudou porra nenhuma. É, eu não sei. É. Aí uma pessoa dessa que o cara vai ter, o cara tem um PlayStation. Ele vai vender o PlayStation dele por uns, sei lá, R$700, R$800. Só um detalhe. E tirar o preço pro Pro. É. Eu falei, ele continua rodando ruim de dar umas engasgadas de vez em quando, tá? Pelo amor de Deus, o jogo é lindo. Continua muito bom. Não fica fixo lá nos FPS que tinha que ficar. Enfim, da vida. Mas é delicioso. Acho que um ponto final que dá pra se fazer sobre essa coisa de consoles e tal, e tipo, mudar o console ou não mudar o console, é que tudo aquilo que a gente sempre fala sobre como cada vez mais o que a gente tá fazendo é comprar só um PC da marca Sony ou um PC da marca Microsoft, vai se consolidando, né? O Xbox hoje em dia é um aplicativo de Windows, que todo mundo que tem um Windows 10 em casa tem um Xbox One. Você consegue comprar todos os jogos de Xbox One, quase todos os jogos de Xbox One, pelo menos os de first party, etc, você compra. E consegue comprar. Você consegue jogar. É outra história. E se você comprar a versão digital e você um dia tiver um Xbox One, você joga lá também, o save tá sincronizado e tal. Mas eu não posso jogar no meu PC. Pode jogar no seu PC. Gears of War. Pode jogar no seu PC Gears of War. Poderíamos todos. Quando eu jogo mais Gears of War. Eu tenho Gears of War 4, eu comprei em disco pra ganhar os anteriores, então eu, no caso, só posso jogar no Xbox One. Mas quem comprar digital pode jogar no Windows também, sem problema nenhum. Quantos jogos você tem pra videogame e pra computador? Eu? É, no caso do Xbox, quando você compra o jogo digital, você fica com dois. Todos os jogos que você tem pra computador e pra... Ah, nunca parei pra contar, mas... O que é mais um? deve ter uns... uns 30, talvez. Ah, engenharia do para quem já se cagou. Redundância é bom, redundância é bom, redundância é bom. É. E aí, destaques? Destaques aí no quadriênio, no pentênio 2014? Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 5. Eu queria falar do 4 e do 5, né? Ah, teve mas 4, o 4, né? Mas o 4 2008 aí. Então, cara, não teve o 4. O 4 foi um marco, mas cara. Mas teve o Rising, que é incrível. Cara, sabe uma coisa que vale a pena incrível, falar, sim. Que lembra muito Metal Gear? É a questão dos troféus. Os achievements foram algo que ficou muito popular no Xbox, e aí a Sony depois implementou os troféus. Foi em que ano que os troféus foram implementados? Você diz no Metal Gear ou não, geral? No PlayStation. Depois lançaram o Metal Porque Gear. Porque um dos Uncharted também teve isso, né? Acho que sim. Não sei, não importa. Troféu. Próximo. É. Mas o Metal Gear. Teve um bando de gente que jogou por causa dos troféus. É, porque os troféus foi algo que mudou muito o videogame. Era algo que você não tinha antes. E, assim, não diretamente, não. O e-penis que você podia montar e etc. Uhum. Eu acho que. Era algo que você brag about com a sua galera, assim, tipo, eu fiz isso. Que você brag about com a sua galera. Olha a montagem dessa frase, que desgosto. Tá, é algo que você tira onda com a galera mostrando que fazia. Foi na tão frente difícil. Do pessoal. Foi hoje, tão difícil. Mas hoje é uma parada que você consegue chegar e falar, olha só, eu fiz essa porra aqui, tá aqui a prova. Aí nego, assim, tá bom, hackeou a merda do Steam. Uhum. É. Verdade. Próximo destaque... É muita falta do que fazer, né? Próximos destaques que eu queria fazer pra... No caso, 2015, né? 2014 foi o ano de ficar lançando remake, né? Tanto que os Metacritics mais altos de 2014 foram o GTA V, que era remake, remaster no caso, e o The Last of Us, que era remaster também. O último dos americanos. GTA V é remaster? Não foi lançado pro 4 já, não? Foi lançado... O The Last of Us foi lançado pro 3, né? Ah, não, tá. Ele foi lançado originalmente pro 3, depois lançaram pro 4. GTA V foi lançado pro 3. Na real, ele teve um DLC primeiro, né? Que é o Left Behind, depois eles lançaram no 4 completinho. Caraca, vocês estão falando de Last of Us, eu tô falando de GTA. E a conversa tá sendo normal. Isso só resume o fato de que jogos são... Foda-se, videogames! Tanto que eu vou falar de outro assunto completamente diferente agora, que eu vou falar do meu destaque aqui, 2015. Eu quero destacar dois jogos. Tem um terceiro, mas esse terceiro eu até hoje não joguei, então vou deixar, sei lá, pro loop. Meu destaque certamente são o Metal Gear 5 e o Bloodborne. Foram dois jogos Estamos incríveis. Estamos em 2015. Assim. Estamos em 2015. Que glorioso ano. Eu acho que depois, na verdade, eu nem tenho. Não, eu tenho um grande destaque, sim. Tem uma música horrível no final. Que acho que foram duas experiências, assim, bem diferentes, complementares e fantásticas. Esses dois jogos são certamente dois dos jogos mais incríveis que eu joguei na minha vida. Bloodborne e Metal Gear 5. E o outro eu não joguei, mas eu reconheço ele como um expoente bem glorioso. Aí muita gente jogou, que foi o Witcher 3. O Loop jogou. Bruxão. Joguei o Bruxeiro. Bruxeiro 3. Verdade. O Bruxeiro, maravilhoso aquele jogo. Bruxeiro também cara, me parece, pelo menos, eu tô fazendo Dataku aqui, tá? Mas me parece ser... Dataku? eu não tenho fontes, assim. Mas me parece ser um dos jogos que ainda hoje é muito vendido, assim, muito jogado. Porque, por exemplo, eu tenho um camarada lá na escola que ele comprou o PlayStation 4 dele no final do ano passado. Ele comprou, tipo, novembro, começo de dezembro, mais ou menos. E... ele comprou junto com o Bruxeiro. O Bruxeiro 3 veio junto, só que a edição completa e tudo mais. E ele, tipo, foi terminar esses tempos. Acho que terminou no finzinho do mês passado, no meio, fim do ano passado, do mês passado. E ele tá apaixonado, assim. Ele quer jogar 1 e 2 e tal. E, cara, sei lá. É um jogo que me parece muito relevante até hoje. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu comprei o meu PlayStation 4 em 2016, eu comprei com o Witcher. Eu pensei assim, qual é o melhor jogo que tem hoje pra jogar PS4? Eu olhei Witcher. Peguei o Witcher, joguei pra caralho. Tava com fazer bico. E aí quando eu vi que eu precisava parar de me perder nas sidequests, eu fui e terminei o jogo. Cara, eu fiz tudo. O Bruxeiro, eu fiz tudo. Eu peguei todas as armaduras de todos os níveis, fiz tudo que é sidequest. Aí eu zerei o jogo e falei, cara, beleza, terminei. Aí eles, lançamos uma DLC para vocês. Ok, então, mais faz um tempo. Pior é que esse CD Projekt Red é muito foda, então você fala, cara, faz que eu compro. Foi me dá essa caixa maneira, comprei, cara. De coisa irada, e mapa, e tudo, é. Yes. E o ótimo é que na época eu tava solteiro, então eu não tinha que dividir minha atenção do bruxeiro com nada. As épocas que estamos solteiros, só com o meu computador e o bruxeiro. Acho que a gente podia fazer um programa disso, né? Na época que estivemos solteiros, dedicamos a videogame. Quais foram os jogos que jogamos quando estávamos solteiros? Cara, isso dá boas histórias. Quais foram os jogos que vocês afogaram as mágoas de vocês? Dá pra contar até a história do amigo do meu irmão que fugiu do casamento, da amiga da namorada pra jogar Metal Gear. Qual Metal Gear? O 3. Caralho. 3 ou 4? Quando, o 4 tinha aquele online, não tinha? Tinha online. Meu irmão, então. Por uma época, meu irmão foi uma pessoa viciada nesse jogo. Aí ele teve um amigo que queria jogar, ia ter, sei lá, um campeonato de Metal Gear online. E aí ele queria jogar, só que tinha o casamento de uma amiga da namorada. Aí ele foi. Aí quando tava pra começar o campeonato, ele fingiu que tava com caganeiro e foi embora. Só pra chegar em casa e jogar o Metal Gear. As coisas que fazemos. As coisas que as pessoas fazem. Em 2015, teve Life is Strange. Apesar de eu só ter jogado muito tempo depois, ele foi lançado em 2015. É, eu fui jogar ano passado Life is Strange. Foi, eu joguei pra gravar com vocês. Lançou também um dos jogos que eu gosto muito. Ele tava até de graça na Plus um tempo desse aí. Que é o Until Dawn. Cara, eu achei esse jogo fantástico. Tá ele não tem nada. Ele não tem nada demais. Ele é só uma história de, sei lá, que você pode retirar de qualquer filme de teenagers americanos em problemas em uma noite, de muitas aventuras e matanças e tudo mais. É facilmente comparado a muitos filmes desse gênero, de slasher e tal. Mas ele, não sei, ele tem algo a mais, sabe? Eu achei muito divertido porque você tem bilhões de escolhas pra fazer, assim. E você tem um tempinho pra escolher. E é muito interativo, porque dependendo até de como você mexe o controle, pode ser que, sei lá, o personagem faça um barulho no jogo, assim, e fode tudo, sabe? Então, eu acho muito, muito interessante Until Dawn, eu gosto pra caramba desse jogo. Cara, nos últimos 8 anos teve também uma empresa que lançou muito jogo. A gente já falou alguns. É muito jogo. Lançou grandes jogos e todos os jogos fizeram um sucesso bizarro e vendeu. E a gente sempre fala que tudo que essa empresa lança, o nego compra, que nem filho da puta, que é a Blizzard. E não só no Diablo 3 que a gente já falou, e do WoW que a gente falava, que lança até hoje e tal, e do StarCraft. Teve o Hearthstone, verdade, que foi a entrada dela pesada em jogos de card game eletrônico. Sim. Deu um novo ar pra esse estilo de jogo e foi pra mobile pesadão. O nego jogava direto Hearthstone no celular. Depois disso, eles fizeram o Overwatch e o Heroes of the Storm. Da Jéssica. Que porra, Overwatch, eles entraram de cara em outro gênero que eles não exploravam. Porque assim, quando a gente tá falando de Diablo, quando a gente tá falando de StarCraft, quando a gente tá falando de WarCraft, a gente tá falando de coisas muito ali que todo mundo sabia que era Blizzard, que a Blizzard fazia. O jogo de cartas já foi completamente do bolso, o Overwatch também foi completamente do bolso, não tinha nada a ver com nada dos universos que eles tinham criado antes. Foi um sucesso bizarro, sucesso até hoje, FPS foda que eu jogo no computador, Pivoto, Lapso, filho da puta, não gostou, mas aí gosta que nem cu. E o Heroes of the Storm, que é o joguinho deles, do MOBA, que todo mundo tem, que não fez tanto sucesso assim, mas eu gosto. E gosto bastante. Eu joguei mais pra pegar a skin do Overwatch. Quem nunca? Diva policial. Teve um jogo também em 2015 que eu queria muito destacar aqui nos nossos, né, nosso hall de melhores jogos, que é o Super Mario Maker. Super Mario Maker tem todo o conceito de você criar as fases, né? Você cria em todos os estilos possíveis de Mario, desde o 2D até o 3D e tudo mais, ou 2.5D também você pode criar. E eu achei sensacional. Quando teve a... Me fugiu o nome do evento agora. Foi um dos precursores que começaram aqui a arrecadar dinheiro para instituições de caridade. Jogatona, obrigada. Jogatona. Quando teve o primeiro Jogatona, um dos meninos trouxe, levou o console, e eles começaram a jogar o Super Mario Maker, e eu fiquei maravilhada, assim, tem umas fases muito loucas e muito impossíveis, mas que de alguma forma as pessoas conseguem superar aqueles obstáculos infernais, e eu fico muito, muito bolada e ao mesmo tempo muito maravilhada. É um negócio impressionante. Isso que você diz não é aquelas fases que o cara faz de babaquice, não, né? Você não vai passar dessa merda. É de babaquice, mas as pessoas conseguem. Não, não, tem os extra babaca, tipo, você não vai passar. Cara, é possível. O Gandalf. tem o Balrog passando. Cara, tem de tudo naquele jogo. Outro eu ponto. Lembro de um que o cara fez como se fosse tipo um filme de sequestro com o Yoshi, que você fica correndo atrás do Yoshi a fase toda. Sim, é muito bom, isso eu já vi também. Outro ponto que eu acho que vale muito a pena a gente mencionar, apesar de ninguém aqui jogar muito, é o Counter-Strike. O Global Offensive, né, 2012, que fez sucesso pra caralho. E tá agora nos esports? Isso. Sim. É, cara, eu conheço gente hoje em dia. Sabe aqueles fifeiros? Eu conheço o CS Zero também, cara. Eu conheço gente que só joga Counter-Strike. É o cara que tem um computador que roda o jogo, joga Counter-Strike e joga essa porra. Pô, não, mas o maluco que tá jogando CSGO hoje é o cara que jogava CS antigamente ou mudou? Ou é a evolução desse cara? Ou é, então, a derivada desse cara? É a evolução, assim, é o cara que jogava. Não, pera aí, olha só. O cara que jogava CS antigamente vai continuar. É o cara que continua jogando CSGO hoje ou uma galera totalmente nova? Do pessoal, cara, que vocês conhecem? É um pouco da coluna A e um pouco da coluna B. Porque hoje essa parada é, tipo, muito, muito jogada, principalmente no Brasil, por jogadores profissionais, assim. Os melhores jogadores profissionais desse Counter-Strike estão no Brasil, inclusive. É que quando a gente jogou não tinha nada profissional, né? Tinha. No começo. Mas tinha. Tinha, mas não era legalizado, patrocinado e tudo mais, né? Verdade. Mas aí, mais sobre isso no nosso episódio de esportes. O que vale a pena a menção, o crescimento dos esportes nesses últimos anos. É, agora a gente tem bares focados nisso pra transmissão, a gente tem programas da televisão que falam sobre isso. Sim. Porra, há quantos anos ficamos sem um programa de videogame na televisão? A gente parou de assistir televisão pra ter um novo. Eu acho que é importante também porque deu uma nova visão pro conceito de você trabalhar com jogos, né? Porque até então a gente tinha aquele conceito de ou você trabalha fazendo as análises, né? Recebendo joguinhos, escrevendo sobre o joguinho, ou você trabalha desenvolvendo o jogo ali na produção, tendo algum papel ali naquela produção. E agora não, agora você pode lucrar simplesmente jogando. É incrível. Cara, que isso é muito louco mesmo. Apenas jogue. É, tem gente que fica apenas narrando. Apenas jogue e seja muito bom. Tem gente que fica narrando e comentando os outros jogando, cara. Coisa estúpida. Veja só. Mas que conceito. Eu lembro, né, até hoje, quando eu tava lá na Tijuca, na casa da minha avó. Minha avó já era falecida, mas casa da avó vai ser sempre a casa da avó. E a gente tava lá. Tinha um jornal em cima da bancada que ficava em frente à cozinha, e a notícia lá era de um jovem brasileiro que ganhava dinheiro com FIFA. Isso é antes de 2003, é bem antes de 2003. Foi quando começaram a surgir as primeiras pessoas ganhando dinheiro jogando muito bem algum jogo. Cara, é muito doido isso. Isso é muito foda, e eu acho que os próximos anos vão ser bem diferentes. Mesmo sem o Eu Gosto de Jogos por aqui, ainda acho que o futuro dos Electronic Sports é muito foda. Ele brilha. O seu futuro brilha? Sua a sua juventude, brilha. Ela brilha? Isso aí. Olha, a minha testa brilha com suor e gordura. É, e careca também. Não, eu não tô chegando nessa fase, não. É o que você pensa. É o que você pensa. É o que você pensa. É o que você quer acreditar. Destaques finais, pra irmos embora. Quero dizer que 2016 pra mim foi Dark Souls 3 e meu Uncharted 4, mas muito mais o Dark Souls 3, delicioso da massa. E sim. 2017 foi um daqueles anos que vai entrar pra história também. Muito jogo bom. Aliás, 2016 cara, teve Final Fantasy XV ainda, né? Eu ia falar que 2016 foi meio que o ano das promessas entregues, né? Atrasadíssimas, ah, mas foram entregues. Inclusive do Batrico. É. É. Programa de Mass Effect. 2016 foi o ano sem promessas vazias, não foi? É, mais ou menos. Começou sem, mas terminou com. É... 2016 foi quando saiu o melhor jogo de 2017. Aham. Uhum. E eu tirei, inclusive, uma foto. Eu tirei uma foto que eu botei a caixinha do Last Guardian e do Final Fantasy XV uma do lado da outra. E eu falei, cara, esses dois jogos existem ao mesmo tempo. Pois depois é, de 314 anos, eles existem, de verdade. Eles estão aqui. E os dois saíram meio mais ou menos. Mas eles foi. Saíram, pelo menos. Saíram. Eles saíram. Perseverança é acima de tudo. Não, existe algum jogo que durou milhões de anos pra ser feito e foi bom? Pra caralho? Half-Life 3 quando sair. É, tô cagando pra Half-Life. Sei lá, não importa. Você nem joga Half-Life, cara. Tô cagando, não me importa. E acho que ano passado pra mim foi... Zelda, né? O Zelda e o Mario. Acho que foram as minhas grandes coisas de 2017. Embora eu não tenha zerado o Zeldinha ainda. Mas eu tô degustando ele aos poucos. Acho que ele é extensivo pra extensivo. É engraçado que eu fui expansivo. Olhar aqui, tipo, 2017, a lista dos melhores jogos e tal. Eu não joguei quase nenhum. Como assim? Não joguei quase nenhum. O Ninja Inimigo não joga jogos, cara. Ele é só uma farsa. Eu fiquei chocado agora. Ele tá na eterna busca de qual é o jogo co-op com quem eu vou me viciar. Com os meus amiguinhos. Eu acho que eu só jogo o jogo do ano anterior. Mais barato. Eu acho que tu é fifeiro. Tu não admitiu ainda. Você ainda cara, não achou o FIFA que você quer, mas... 2016 foi... Cara, eu não sei. 2016 parece ter sido fraco, mas teve uma coisinha aqui e ali que foi, né, ok. Acho que num todo, assim, o ano foi ok em questão de videogames e outras coisas mais, mas isso não vem ao caso. Mas 2017, porra, é até difícil se escolher, né? Porque saiu muito jogo bom ano passado, porra. Saiu o meu querido Resident Evil 7 no começo do ano pra né, abrir. VR, né? Porra, muito bom. Inclusive, recomendo vocês jogarem VR. Eu falei pro Nini, o Nini falou que terminou Resident Evil 7 esses dias. Eu falei pra ele jogar em VR e ele falou que nem fudendo. Mas é uma experiência que eu recomendo a todos terem. Eu sei que o Lupe vai falar de outro, então eu vou falar de Nier Automata. Não, ninguém mais vai falar de Final Fantasy XV, não. Acabou, chega. Então, o que é Final Fantasy XV? Foda-se, ninguém Final Fantasy XV. Persona fala, também. Não, Final Fantasy XV. Ninguém mais vai falar de Persona volto, também aqui, eu não. Eu só volto a falar do meu vacilo 15 quando eles lançarem a edição completa daqui a 10 anos. Ninguém mais vai falar se de Persona falar também, de alguém, não. Eu ia falar do melhor jogo de 2017, Persona 5. Então, tá. Eu sabia que você ia falar dele. Então eu já deixei, eu já fiquei de boa e falei do meu Nier. Eu tive uma verdadeira epifania agora. Final Fantasy XV é Early Access. Ok. Caraca. Early foda-se, quer dizer. É, vai. Early foda-se. Caralho, isso é genial. Pior early dedo do meio em Rist. Early vá merda. Early várias coisas de insulto. Early dedo vocês do estão fim, prontos? Pela vocês... última vez. Vocês estão prontos pra puxar a musiquinha do Sonic uma última vez? Pô, vai rolar isso mesmo, a gente vai ter que puxar. Mas ainda não caiu a ficha pra você, Baile? Não, só vai cair a ficha quando eu estiver em posição fetal chorando, abraçado com o meu Dakimakura. Dakimakura parece um monstro que você chama pra tornar um monstro gigante pra lutar contra o robô dos Power Rangers. Dakimakura! Agora você vai matar a menina, você tá vendo o que você tá fazendo? Muito bem. Estamos chegando mais no nosso podcast. Eu gosto de jogos, meus amigos, não poderia selecionar palavras que pudessem expressar como esses 8 anos do Eu Gosto de Jogos fizeram a minha vida melhor em N aspectos, em N motivos. Todos vocês eu só conheci com essa brincadeira que eu amo tanto e eu amo muito vocês, consequentemente. Nossa, é muito foda. Ai, ai, ai. Desculpa, foi meu gato. O gato tá agressivo com o final do programa, não gostou não. Ele agarrou o microfone, perdão. Queria agradecer, a minha mãe, meu pai e você. Queria agradecer aí todos vocês que nesses 8 anos seguraram as pontas aí, ajudaram a segurar as pontas. Todo mundo que escutou durante 8 anos esse programa quase semanal, mas que se fizer as contas mesmo, na verdade ele durou 6 anos, nem 8. E sobretudo aos amigos que nós fizemos, pessoas que ouviram a gente, que depois, quando a gente foi ver, tava, sei lá, fazendo churrasco pra gente, ou levando a carne do churrasco pra gente, ou... Enfim, tô tentando pensar em alguma coisa aqui. Participar dos programas e acreditando que ia ser feito no sábado, no domingo. É, participar dos programas é o de menos, né? De verdade... Quem se importa com esse negócio? Programas que eu digo é programas do dia a dia, do cotidiano. Esse se importa menos ainda, na real. De verdade, sei. Então, meus sinceros... O preço. Precinho. Preço. Sinceros agradecimentos a vocês que acompanharam o Eu Gosto de Jogos por 8 anos, desde aquele agosto, era julho, mas quase agosto, de 2010, e que estamos aqui agora em um mês não informado de 2018, despedindo-nos pela última vez. Os caras mudaram completamente, né? Cara, o Senhor da Eternidade não veio, né, cara, no último dia. Eu acho que ele nem tava sabendo, na real. Eu tô bem triste. Considerando agora que ele quase nunca olha o grupo do Zap. Ele não olha, né, cara? Ele não olha. Mas o concurso da Petrobras é agora, então ele deve estar estudando. É, concurseiro do caralho. E... Será que ele não tá online agora no... Ah, mas agora eu não vou chamar ele não. Não. Vambora, eu quero ir embora, eu quero dormir. Agora foda-se ele também. Vai gravar a despedida dele na leitura de e-mails. Porra, arrombado. A gente ligou pra ele na hora de começar a gravar. É, não veio, vai ser zoado. O Mestre Splinter não veio também, ninguém tá chorando por ele. No caso, ele tá nos... São 5h20 lá já. Há 6 anos a gente não chora pelo Mestre Splinter, né, também. Cara, é verdade. Tá. Agradecimentos aí ao Daigo, que juntou-se ao time para fortalecê-lo muito fortemente. Killer Asus, Dr. Lupe, GG, Bodinho, Mamute. Mó galera aí que eu, se eu começar a falar nome agora, a gente vai acabar esquecendo de alguém e é feio. As meninas aí, as meninas que ao longo dos anos aí também sempre tiveram com a gente. Bebs, Debs, o Solid. Galera Fredão, aí da... Fredão, galera aí da turma de escola do Ninja Inimigo, do Senhor da Eternidade, do Mestre Splinter, que gravava muito lá no começo. E que depois arrumaram alguma coisa melhor pra fazer na vida. Tipo, o Mestre Splinter arrumou. E todo, enfim, muita todo mundo. Tem gente que gravou. Tem que, com a tem, gente não, tem uma que citar época, o Fox, depois... né? Porque todo episódio nas coxas tinha ele, né? Cara? Fritz. Fox não. Fritz. Sabe de nada. Tem que citar o Fritz. Sabe nada. Fritz, exatamente. Fritz é 5h20 lá pra ele já também. Essa galera que foi morar na Europa, eu não considero mais eles, não. Eles são um bando de babaca. A gente tinha que fazer. Se ainda tivesse Eu Gosto de Jogos, a gente podia fazer assim: vote quem é o personagem que nunca mais apareceu que você gostaria que aparecesse de novo. LK6 ganha disparado, sempre. Qualquer votação que faz. O cara gravou tipo uma vez e é eterno. Sempre lembrado. Não, foi mais, foi uns 3, 4. Sempre lembrado. E obrigado aí a todos os meus amigos que gravaram e que se tornaram amigos do inimigo e da galera. Cara, aí tava falando e vice-versa aqui, que não é retardado. É, acontece, todo mundo faz isso, né? 8 anos de... 8 anos de podcast. Igual retardado. É porque a GG é a novata, né? A GG é a jubileu da parada. E aí acontece, né? Eu sou a jubileu. É jubileu. Tava falando da galera que foi pra Europa e eu super comentando aqui, nossa, eles são tipo aqueles personagens que vai embora no final da temporada de Malhação, sabe? É isso, Nossa. Não, a melhor referência é Power Rangers. É tipo o Jason que fica pra trás. É, pra ONU, também. Ele vai fazer estágio na ONU. Ele, o Zeke e a Trini. Sim, e depois só volta ele. É isso, eles vão fazer estágio na ONU. E aí aparentemente o Zeke e a Trini ficaram e ele voltou pra Alameda dos Anjos. Fracassado. Alguém foi demitido. Exatamente. Os três, na verdade, ele só foi recontratado. É verdade. Então é isso, muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado. Thank you for listening. Obrigado por ouvir. Thank you for Thank listening. Thank you for playing. E a aventura continua, né? O Eu Gosto de Jogos termina, mas a aventura continua. Enquanto a brodagem for justiça, o baixo frente soco vai ser profissa. Eu não encontrei nenhuma rima melhor. Estaremos aqui de uma forma ou de outra, ainda em definição, mas o Eu Gosto de Jogos dá um adeus. Repete aí que tem algum arrombado aí fazendo barulho de fundo. Já sei até quem é. Vou cortar porra nenhuma disso. Como é que se for agora também? Desculpa, último, meu último gato. Programa é o gato da GG, arrombado do caralho. Porra. Cara, pelo gato da GG na leitura de e-mail. É. Caralho. Ué, é porque, olha só, eu tô falando, sabe por que eu tô falando isso? Isso é alguma coisa do tipo. É porque eu alguma coisa do tipo, pode falar aí lá. Eu gravei de dezembro de 2010 até final de 2013 tendo gato, e os meus gatos nunca ficaram derrubando coisa no meio da gravação, cara. Aí gato do ninja do inimigo mia no microfone, gato da GG derruba a porra toda, cachorro do loop derruba a porra toda. Não, no teu caso é um gato só, porque o outro vive escondido. O outro tem. Gato, deixa eu. É. É. Um dos meus gatos, ele fica de boa, ele quer entrar aqui, sei lá, ele fica parado na porta esperando até um dia eu. Não, ele tem a porta medo, ele tem medo da sombra dele, esse outro gato aí que você tá falando. Outro gato, ele é colado com a Ju, fica com a Ju direto, sei que. Um ponto do dia dá na cabeça dele que ele quer vir aqui e chama o zoquinhado do nada. É literalmente do nada. É ele isso. De repente ele vem mia aqui na minha porta. Tipicamente vezes, na gravação. É, quando está na gravação. Ele vem aleatório e mia. Tipo, miau. Eu falo, ah. É isso aí. É isso aí. Eu acho que. Eu abro a porta e ele fica pra mim, tipo, se fudeu, pela puta. É isso aí. Eu acho que isso tudo é um grande ensaio. Pra gente falar que quando o BFS voltar, se voltar, vai ser, na verdade, narrado por gatos. É todos os nossos gatos e cachorros vão ser ali e vão começar a gravar a edição deles. Eu assim. Vou botar um bebê pra fazer, no caso. A nova geração. É, a nova geração. New Generation. Eu não lembro o que eu tava falando antes do gato, mas eu tava falando algo do tipo, o eu gosto de jogos. Não, eu tinha falado que nós vamos tentar manter a nossa forma e continuar, mas eu gosto de jogos hoje. Me dá seu adeus. Ah, foi isso que eu falei. Foi isso que você falou. Vai falar de novo que alguém tossiu por cima de você. Tudo ao vivo. Televisão ao vivo. Nós não vamos parar, nós vamos continuar, não ainda sabemos como. Mas o Eu Gosto de Jogos hoje vai terminar e dizemos um último adeus. Caralho, que é uma porra. Viu? É assim, amigo. É. Nossa senhora. A diferença é que agora não tem. Quem mais magia de edição pra ficar escondendo. Agora é. Tá pegando fogo, bicho. Eu vou citar. Tem uma. Você me falando isso me lembrou muito uma frase de Sonic Adventure 2, quando termina o jogo. E. Enfim, não vou falar o que acontece, mas aparece uma frase no finalzinho, assim, falando que um novo dia traz novas aventuras, mas por enquanto descansam bons heróis. Muito bonito. E eu vou citar uma frase de todo final de filme da Marvel, que é: baixo frente e soco voltará. Boa.